sofrência que fala, né? Eu nunca me apaixonei, eu nunca abri porta de carro pra ninguém, eu nunca chamei de meu bem ninguém. Eu nunca mudei meu status, eu nunca mandei flor, romântico eu não sou, eu nunca chamei de amor ninguém. Mas quando ela sorriu pra mim, o cupido me flechou, mudei a concepção. Olha eu na Cacau Show, comprando bombom, escolhendo cartão. E o mesmo que jurou nunca se apaixonar, trocou a regata por terno e gravata e vai se casar. Hoje vai casar, hoje ele vai casar, hoje ele vai casar, vocês vão se casar. Todo mundo que tá aqui hoje vai sair casado. Me apaixonei, eu nunca abri porta de carro pra ninguém, eu nunca chamei de meu bem ninguém. Eu nunca mudei meu status, eu nunca mandei flor, romântico eu não sou, eu nunca chamei de amor ninguém. Mas quando ela sorriu pra mim, o cupido me flechou, mudei a concepção. Olha eu na Cacau Show, comprando bombom, escolhendo cartão. E o mesmo que jurou nunca se apaixonar, trocou a regata por terno, gravata e vai se casar. Cupido me flechou, mudei a concepção. Olha eu na Cacau Show, comprando bombom, escolhendo cartão. E o mesmo que jurou nunca se apaixonar, trocou a regata por terno, gravata e vai se casar. Hoje vai casar, hoje ele vai casar, hoje ele vai casar, hoje eu vou me casar. Eu nunca me apaixonei, mas agora sim, agora.